Bastardo para quebrar, alegria no povo. Rebaixão, sinto seu cheiro, perco a noção. Sentimento forte está destruindo meu coração. Eu não aguento viver longe de você. Penso, peço, fique, eu não quero te perder. E você me chama, me pega, me ama, me faz um pedido pra realizar. Eu fico na sua, desejo tá no ar, linda pra você me usar. Eu deito na pedra, no meio da festa, no meio da rua, em qualquer lugar. Contigo tô indo a todo momento, eu não resisto. É só me chamar que eu vou, é só chamar que eu vou. A noite criança com tempo no pensamento, meus limites não vai acabar. É só chamar que eu vou, é só me chamar que eu vou. Me pegar no colo, me levar pra cama, eu sou sua cama, vem lá com dança. É só chamar que eu vou, é só me chamar que eu vou. Pegar no colo, me levar pra cama, eu sou sua cama, vem lá com dança. É só me chamar que eu vou, é só chamar que eu vou. A noite criança com tempo no pensamento, meus limites não vai acabar. E você me chama, me pega, me ama, me faz um pedido, realizar. Eu fico na sua, desejo pra lua, linda pra você me usar. Eu deito na pedra, no meio da festa, no meio da rua, em qualquer lugar. Contigo tô indo a todo momento, eu não resisto. É só me chamar, é só me chamar que eu vou. É só chamar que eu vou. A noite criança com tempo no pensamento, meus limites não vai acabar. É só chamar que eu vou, é só me chamar que eu vou. Me pega no colo, me leva pra cama, eu sou sua dona, vem logo me usar. É só me chamar que eu vou, é só chamar que eu vou. A noite criança com tempo no pensamento, meus limites não vai acabar. É só chamar que eu vou, é só me chamar. Me pega no colo, me leva pra cama, eu sou sua dona, vem logo me usar. É só chamar, tá? Me leva pra cama, me pega no colo. Eu sou sua dona, vem logo gozar. É só chamar que o Spice Mix vai tá lá. É só chamar.